mundo, tô no corre pela nossa liberdade. Viver de verdade pela necessidade de ser mais do que uma possibilidade. Pra fazer da nossa aura uma só realidade. Eu não sei se eu sou claro quando eu falo com você. Sobre fitas do passado que eu não consegui fazer. Sobre fitas do futuro que eu vou tentar fazer. Mas que todas essas coisas possam me levar a você. E eu vou te ver, e eu vou te ter, e eu vou pagar pra ver. Se vai valer a pena esse tempo com você. Se vai valer a pena esse tempo com você. E eu vou tentar, vou correr, vou correndo até você. Mas que no fim eu posso te ter. Que no fim eu posso te ter, yeah. Eu tô te pedindo de presente, tu não sai da minha mente. Gato, sei que tu mente, mas a gente se entende bem. Eu tô bem, tô zen, sem você, meu bem. A minha vida fica cinza e meu mundo também. Tô zen.